você encontra tudo o que precisa. Lá você encontra roupas adulto e infantil, todas as linhas de perfumes, temos cama, mesa e banho, também temos todos os tipos de acessórios, temos bolsas, cintos, relógios, bonés, carteiras e óculos, e temos novidade toda semana. Fone 991856566. L Modas, em frente aos Correios, no centro da cidade. Jesus, e vamos de áudios, né? Os 300. Nós sabemos que. Glória a Deus. Agora vamos de áudio. Nós sabemos que Deus, ele não conta com covardes, mas ele conta com os corajosos. Que quando pega a mão no arado, ele não volta atrás. Glória a Jesus. Então ali, os 300, né? Foram corajosos para lutar. Glória a Jesus. E não desistiram. Glória a Jesus. Foram até o fim e conseguiram, venceram. Então eu e você temos que ser como os 300. Corajosos, valentes. Louvado seja Deus. E vamos de áudio em nome de Jesus. Bom dia para todos os irmãos e irmãs da rádio. Aqui quem fala é o irmão Adriano da Maciato. Que Deus continue o abençoando o ministério de vocês, essa rádio, abençoando Porto Calvo, abençoando cada dia as direções, as lideranças da igreja, pastor presidente, pastor local, José Rodrigo Pereira, meu dirigente, Jessé Nascimento, é o corpo de obreiro, que Deus continue o abençoando. Deixa uma palavra para a nossa e a vossa meditação, que Deus aplique esta palavra no coração de cada ouvinte. E principalmente para a irmã que está na direção desse trabalho, que Deus continue sempre usando, ungindo a garganta de vocês, que se encontra no livro de Jeremias, o profeta, Jeremias capítulo 18, e o versículo 1, 2, 3 e o 4, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, como vaso que ele fazia. De barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecia bem aos seus olhos o fazer. E guarde esta palavra, irmã, que está na direção. Que Deus continue derramando bênção, abençoando o seu casamento. Amém, meu irmão. Amém. Os seus filhos, os seus passos. Se possível, nesse tempo, peço para que vocês coloquem um hino. Gesso Rufino vai passar, ofereço para todos meus irmãos evangélicos, dos grandes aos menores, do que estão bem e os que estão doentes, que nós, como Igreja de Cristo, não paramos de orar. Glória como a Deus. Nosso Jesus ensinou, a oração é a chave de tudo. Amém. Se estiver triste, glória a Deus, se alegre, porque você e nós, eu tenho um nome escrito no livro da vida, feliz do homem, da mulher, do jovem e do ancião, e que tem essa certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegremos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Já ouvimos aqui, né, o áudio do nosso irmão, também um versículo muito maravilhoso. Glória a Jesus. Vamos também agora estar ouvindo o áudio da nossa irmã Ceiça, né? Que coisa boa, irmã Ceiça. Hoje mandou um áudio, né? Fiquei feliz, viu? Glória a Jesus. E vamos ouvir o áudio da nossa irmã Ceiça. Bom dia, irmã Cleide, paz do Senhor. Amém, minha amada. Gostaria de ouvir o louvor de Valesca. É, ainda existe vida aí. E ofereço para todos que estão ouvindo e para vocês daí da rádio. Amém, irmã Ceiça. Daqui a pouquinho vamos estar tocando o louvor da nossa irmã Ceiça, em nome de Jesus. Também quem ligou aqui pra gente foi a nossa irmã Dulce. Ela pede o hino de Elian Oliveira. Meu Deus, ele é fiel. Oh, glória. Ela oferece para sua família, para todos os ouvintes que estão na escuta dessa programação, para todos da Fazenda Prazer, e aquele abraço todo especial vindo da parte do Senhor e também da nossa irmã Cleide, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vocês são uma benção nas mãos do Senhor. Fazenda Prazer, né? Eu creio que todos estão ali com seu radinho ligado, ouvindo esta programação. Deus abençoe cada um de vocês. E a nossa irmã Ceiça, a nossa irmã Dulce, ela pede Meu Deus é Fiel, com Elian Oliveira. E também agradecendo a todos que oraram pela sua pessoa, que ela está bem melhor, graças a Deus. Então vamos ouvir esses três louvores. Daqui a pouquinho, irmã Cleide está de volta com mais áudio, com mais mensagem. E também, né, quem pediu um louvor aqui pra a gente foi a nossa irmã Jane, filha da nossa irmã Beth, né? Ela pede o louvor. Deixa eu ver aqui, Jesus. Chega aqui. Ela pede o hino com Eliane Fernandes, Minha Casa Te Adora. Mas a irmã Cleide não encontrou, irmã Jane. Eu coloquei aqui Outra Vez o Mar com Eliane Fernandes. Também um hino muito bonito, que eu creio que vai falar aos nossos coração, tá bom? Vamos de louvor. Vai passar. Do jeito que está, não vai ficar. Eu creio, em nome de Jesus. Tudo que você pediu a Deus.